Para o Taxan 3378, POB 181, 320, alterna João Pessoa. 3378, autorizado táxi é Ninja, ponte para a zona 02, 18, são 95, Kringal 90, 13, com fone, frequência Toy, 18, são 62. Ninja 186, com 1013. Gente, chame torre agora em 1-8 decimal 6, Olimpo 02. Boa. Comandador, muito boa tarde, aqui é o Olimpo 02. Olimpo 02, ajuste no 0 no 3. Aposto na vertical do farol de Itapuã para uma base pela direita na pista no 0. 02, 1510, com 1013, a porta nada vertical do farol de Itapuã para a base pela direita. Pista 1 no 10. O serviço era terminado e chama agora o Centro Recife em 125, decimal 1, alterna 128, decimal 35. Para o serviço de informações do alerta. É o controle Salvador. Essa via chegada Bonfre para 4 mil pés, altímetro no 013. Via Bonfa, 4.013, 1-2, no Salvador, Usan 3678, ponto 0 pronto. 3378, condição de alimento e decolagem imediata? Afirmativo. Autorizado a linha de colar sem parada, vento 110 graus, 1 de nós. Usan 3378. Parada agilizando, Usan 3378. Não deixa, Miguel. 2771, desça para o 050. Alongue a perna do vento de base pela direita e aguarde para girar a base. 02, alongando a perna do vento de base pela direita, aguardando para girar. Comi 13, 22, 30. Olimpo 02 é presente autorizado, girar a base, reporte na final da 0. Girando, a porta da final passou no 0, Olimpo 02. Acho que eu vou ficar, mantém o ponto de espera. 378, decolagem 08, controle 119, sinal 80. Obrigado, uma boa tarde. Roger Salvador, boa tarde, OTAN 3378. OTAN 3378, contato radar na decolagem, suba via saída Momo, para o nível 350. Momo para o 350. Após o pouso do P3 LA e manter a pista no Táxi voo 1867 com 1940 a bordo. Autonomia 033, contornando com 1867, autorizado táxi Índia, posto paradão no 02, 118, decimal 62, que ligou no 013. No 013, táxi ponto paradão na 0 via Índia, 886, voo 1867. Salvador, boa tarde. Azul 2790, conforme a tomada, 120, é, aproximadamente umas 20, 25 milhas. Responda 5024. Código, vamos separar, tem uma formação bem próxima, código, vamos separar. Controle opera 119.8, ponto posto 2790. Alô, tá passando o ônibus Golfinho acionado no PAC 3, no centro de 9 mil, então é o PAC, então é nada mais sério. Pode Golfinho, autorizado o táxi. Porto está na saída do PAC 3. A minha saída do PAC 3, Golfinho. Controle, eu não dou isso, né? Possível, bom. Se precisar desviar a direita, para o ideal é acelerar a 200 e 350, por 20 milhas ali em cima de taça com uma formação, pode ser? Positivo, desvio direita para o 225, após o desvio direto pegou, o 1255. Faz desvio direto de erro, vale. Cruzamento. Ok, está visual, contrato, na Quebec, chamada Sul, 1862, é o negócio. Sedimento do solo abaixo do asfalto. Aí eles consertavam o buraco cavia de novo, que tava degradando o solo, tava tendo infiltração e cedendo o solo abaixo. Ah, tá legal. Para o ciente, completo o situation na torre 1836. Chama 1862, CZ. Chame a 141, ponto de Salvador, dessa via chegada UF para o nível 050. Controle Salvador, decolou pista 90, a saída Arba 1, nosso Golfo Serra. Vou captar um gosto do Golfo Serra, suba e mantenha 3 mil pés. Voltímetro 1093, contato com o radar na decolagem, saída árvore 3.1093, terceira da costa, nosso Golfo Serra 2, 3. Gente, Olympus, mantenha o ponto de espera da Delta. órbita do solo, do apoio? Praia 226, controle Salvador, prossiga na Flor de Bomed para a chegada Bomed 1, vê se mantém o 060. 060, Bomed 1, Turim de Juliette ao controle. Solicitou 500 pés e prosseguir no trecho Farol da Barra para essa prova, ok? Prosseguir para o Faripe, confirme. Tudo bem, doutor, vai até estacionar a sequência livre, acho que eu fiquei. Deixa eu voar em Farol da Barra. O Vitor Índia Juliette. Prosseguindo na linha do litoral. Está abaixo da altitude do corredor, ok? Serra, mantenha 3 mil pés, operação radar para evitar tráfego, curva esquerda, proa 240. Esquerda 240, proa Serra. Boa, Asgore Serra, o limite da proa é voar por 15 milhas. 15 milhas, quando então reassuma na proa de Vitória da Conquista e liberada a extensão 100. Limite da proa 15 milhas, após voo direto de entrada com pista, liberado o nível 100, essa é o certo. Peço 67, autorizado a alinhar e mantém, sistema 0. Alinhar e mantém 1-0, boa noite, 67. Eu limpo 02 até o pátio militar, autorizado de cruzamento. Para a parede 2230, solo, aos 1,6, direita 1211, solo. Direita 1211, 2230, passarelo. Sim, na altitude agora, já nivelado 500 pés. Salvador, boa, passarelo 2230, lembrou? Passarelo 2230, autorizado táxi Alfa Juliette, Alfa Juliette é moto 1-2. Alfa Juliette é tela 1-2, falha, voa, a tela atinge 3000, voa direto Alfa. Colagem autorizada, pista 1-0, vento 1-2-0 graus, 11 mais. Cliente, mantém a proa até 3000, em caso de falha, essa proa 3000, Alfa, com 867, TMG decolagem 1-0. Juliette confirmando, estacionado 0150. Voo 1255, é o número 2, inicie redução para 2009. Já está voando com 200, na prova de pelo 12 funciona. 10. Está 3378, passou 190, chame centro Recife. Em 126 decimal 85, alterna 125 decimal 45. 2685, 1245, boa. 255, confirmando, 1809 está montando? Afirmo, reduzindo, 7800. Sente, informo que seguirá o Alfa Tango 72. Sente. O 1255, leitura da ação radar para sequenciamento de trato, mantenha presente proa, o limite ao curso do localizador. Vai manter a pro limite ao lá, canal 255. Desça para 2.000 pés, 1.013 ao altímetro. 2.013, 1.250. Bom, no 867, passa 3.000. Chame o controle, 098, boa noite. 1-8-6-7-7-1. 1-8-6-7, ciente, está autorizado direita, direto Elefa, está presente, submantenha o 400, vigilância radar. Direita Elefa, 400. Puxa na 6141, número 3, reduz a 2509. Reduzindo 2509, 6141. Para interceptar o curso do localizador, esquerda, proa 120, reporte estabilizado. Proa 120, para o lock, chamo lá 1250. E subir, mantenha o 040, corrigindo 4.000 pés, o Oscar Golf Sierra. Temos tráfego em aproximação no setor. Autorizado direto conquista, subir, mantenha 4.000. O azul 2771. 050. Corinthians e Juliette, chame torre 198 decimal 6. Confirmar o vento, por gentileza? 1.00 graus no 0 norte. 6320, número 4 ainda, reduza para 220 mais. Completa o ILSX e puxa no 0 e chame torre 18 decimal 6, reduzindo para a aproximação final. 18.6, reduzindo. Vitor e Juliette, mantém a linha do litoral, reporte lá no estado do Farol de Itapuã, previsto uma espera pelo Juliette, sobre o farol. Devido a dois tráfegos na final da no 0, primeiro da azul, a 3 da cabeceira e o segundo da Gol. A 2 do externo. É, gente, mas devido à separação e sequenciamento, não acredito que não será possível. Reporte na vertical do farol de Itapuã para analisar a possibilidade de um pouso na 35 entre os dois tráfegos. Mandar sequenciamento, curva esquerda, proa 195, limite ao curso do localizador. 195 esquerda, o limite ao curso do lote, né? Pode voador, né? Tá presente? Prossegue sobre o vetor, 6141, desça para 2.000 pés. 2.000 pés sobre o vetor, 6141. Janela 6226, vetoração radar para sequenciamento de tráfego, mantenha presente proa, desça para 3.000 pés, altímetro 1013. É 320, informação de tráfego 1 hora, 8 milhas, rumo sudoeste, mantendo 4 mil pés, equipamento é um Charlie 208. Salvador, boa tarde, o Rio 4428, chegando 230, para onde estiver, na Comédia. Puxa, né, 6320, copiou a informação em casa? Chegou a ser a informação de tráfego 12 horas, 5 milhas, rumo nordeste, atingindo agora o 060, um Airbus 320. Rio 4422, desça via chegada a Bomed 1 para o nível de voo 070. Já 71, autorizando táxi Alfa, Kilo Bate 3, 3 Romeu, posição 3. Alfa, Kilo Bate 3, 3 Romeu, 270. Para o táxi azul 2790, temos 63 a bordo, 410 de setoria. Autorizador, esquerda, proa 135, reporte estabilizado. Esquerda 135, reporte estabilizado, né? 145. Chanel 6315, dessa via chegada a Amã para o nível de voo 080. Chanel 6320, retração radar para sequenciamento, mantenha presente proa. Está reautorizado os 4 mil pés. O limite é o curso do localizador. 4 mil, limite ao curso. Altímetro 1013. Chanel 6226, nesta proa intercepta o curso do localizador, desça para 2 mil pés e reporte estabilizado. Chanel 6226. Intercepta, reportará estabilizado 226. 867, passou 190, chame 736. 126, decimal 0, alterna 128, decimal 8. 260, obrigado. Chanel 6141, na escuta da torre. Tangolf Serra, sube e mantenha o 060. Juliette, portão 061 41 completo o LF, chama torre 118, decimal 6. 186, 6226, prosseguindo para 2 mil pés, aguardando transferência de comunicações. 226. Oxanel 6320, desça para 3 mil pés, 1013, permanece no altímetro. No 41, tráfego avistado, pouso autorizado pistão 0, vento 1,00 graus, 11 nós. Livre pouso no 0, cenário 61 no 41. Vitor Índia Juliette, solo aos 27, a livrar à esquerda para a Baca. Certo, na sequência de boa. Gente, adei. Bate, bate. Chanel 320, nesta proa vai interceptar o curso do localizador. Desce para 2 mil pés em reporte estabilizado. Na proa 2.7 reportará 320, afirmativo. 6326, passou Duna, completa LS, chame torre 118, décimo 6. 266, de Salvador, é o Oceaner 6226, na final estabilizada. Oceaner 6226, continue na aproximação, aguarde vista ali. O ajuste no 0 no 3. Guarda. Oceaner 6141, solo aos 29, livre à direita, chame solo em 121, decimal 1. Direito 121, 6141. Oi, boa tarde, o 2790, ponte espera pronto. 2790, mantém ponte espera. Você pode confirmar para o 6226 se a pista está molhada? Negativo, a chuva é só no final da 0. Ok, obrigado. Oceaner 6226, vento no 0 graus, 9 nós. Pista livre, pouso autorizado, pista no 0. Pista livre para o 6226. Alfa 704. Segundo Serra, submantenha 100. Angosta, Segundo Serra, submantenha 100. Quatro, quatro, dois, dois, para interceptar o curso do localizador, foi proa 050. 050, desça para 2000 pés. E reporte estabilizado. 050, 2000 pés, reportagem estabilizada, azul 443. Canal 6320, passando tuna, reduza para aproximação final, e chame torre 18, decimal 6. Canal 6315, é o número 3, reduza para 2209. Continue na aproximação, ajuste no 0 no 3, aguarde autorização de pouso. Tráfego precede a uma milha da cabeceira com 1.45 de grau. Torre, pode confirmar o vento novamente para o 6226? 1 no 0 graus, 1 no nós. Oceaner 6305, reduza para 1709, número 3 na aproximação. Encerro o controle. Você me declarou que já vou usar uma rota? Vicente. Qual é o que cruza? 06, Vicente. Está visual no setor? R6226, solo 32, livre à direita, chame solo 121, decimal 1. 6226, livrou na ECO. Oceaner 6226, autorizado táxi Alfa Juliette, portão 07. Alfa Juliette para o 0762. É confirmado, autorizado pouso, Oceaner 6326. Afirmo, está autorizado pouso. Vento 120 graus no 09. Azul 2790, visual com 320, na sala. Pois o pouso do tráfego alinhar e manter pistão. 320, AUS 35, o solo 1211. Uno 21 decima 1. Nova Xenia 6320. Xenia 6320, autorizado Alfa, Juliette, Porto Mesa. Alfa, Xenia 2790, decolagem autorizado destino 0, vento 130 graus, 90 nós. E decolagem 2790. Xenia 6320, autorizado. Confirma, pessoal. Na Torre Salvador em 118 decimal 60. 1880, boa. Salvador, boa tarde, é o passageiro 2230, comando 90, remota 1-2. Passageiro 2230, autorizado, história da conquista, rota 2 voo, nível 1-80, saída ABO 1, Elefa, primeira curva direita, transporte 5043. Conquista, decola 1-0, perfil ABO 1, Elefa, primeira direita, aciona 5043, vamos chamar controle 198, informa que o drag exterior de, da Elefa, da ABO 1. Gente, grato, função, é ponto do Tusco, conselho 2230. Mas para informar a impossibilidade de cumprir o gradiente na saída. Liberado a restrição, o 2790. 2790. FTL Juliette Lima Bravo, Scott Identification. Continua descida até 2.000 pés, ajuste no 012, está livre ali, está presente. Pode estabilizar, 6.305. Cargo Serra Controle. Até 60 milhas de Salvador, confirma ali que cruza. E a exceção até o nível 100, chame o centro Recife. Frequência no setor 125 decimal 1 e caso negativo 128 decimal 35. Vou ser. Imagina, você tem estimado de pouso em Vitória da Conquista? 725 Vitória da Conquista, 7. Controle azul da 2790, desvio à esquerda, magnética 260 por 15 milhas devido a formações. Autorizado. 2790. Eita, solo 211, azul 4422, boa. Thank you. 22, boa tarde, autorizado táxi Alfa Gillette, portão 01. Alfa Gillette, portão 01, autorizado táxi 22, 18, 60. 16, obrigado pelo trabalho. Salvador, uma boa, chama 63, zona 5, está me direto. É, 6315, tráfego avistado, depois autorizado, visto no 0, 21, 00 graus, 11 nós. Repórter, visto 1-0, chama 63, zona 5. Alguma coisa que vai estar, viu, zona também? Quanto é o perfil da Star? 19, minha fase, está sob vigilância. Nós vamos manter essa por mais quantas milhas? 10 milhas. 10 milhas, gente. E... Muito boa tarde, eu tenho 3193. Manda 3193, só, boa tarde. Boa tarde, senhor. Por gentileza, seria a saída prevista para o Galeão, pode ser 3193? Saída prevista para o Galeão, saída Sambo 1, trânsito São Doc. É, bloco 1? Não, Sambo 1, Serra Alfa. Alfa Vitor Oscar 1. Transição DOC, Delta Oscar, Kilo, Lima, Alfa. Muito grato. O 2790 poderia voar direto para o WhatsApp? Autorizado. Ok, direto para o WhatsApp 2790. Salvador, WhatsApp 2008, acione identificação. Voe na prova de Bomed. Prevista a chegada do Médio, ajuste no 012, informe do ponto de descida. Preço até o nível 060, contato radar, vigilância, passando através da posição coral. Autorizado táxi Alfa Gillette, portão 03. Alfa Gillette, 964, vetor é para sequenciamento. Voe na esquerda para o 055, limite o curso do localizador. A 055 autorizado descida para 3.000 pés, ajuste no 012. Afirmativo. A 4 indicada. 279. Ou 2008 indicada. 2209. Fecha redução 2409, 2008. Prossiga. Gente, autorizado a gente táxi até a Romeu. Você pode estar ingressado e prosseguir até o estado. Fala Salvador, passagem do 2230 para busca também. 2230, autorizado, busca por cá. Autorizado, busca para cá. 2230. Radião 08, prossiga. Zero oito, controle. Prossiga, 2008. Siga a velocidade para 2009. 2009 agora. Voo 964, resumo navegação, voo do Luna. Desça para 2000 sem restrições, autorizado o procedimento, reporte estabilizado. Duna 2000 sem restrições, reporte estabilizado. Voo 964. 11. Pelo último, escuta. Para cópia, autorizado por seguros, nível 100, decola da 17, curva à direita, coral no Bravo. Transponder padrão, controle em 19.8. Pronto para o táxi. Charlie até a Romeu, reporte para ingresso e táxi até Aerostar, Charlie Alfa Tango. Guardião 08 na escuta? Autorizado o ingresso, táxi pista até Aerostar, estacionária, frequência livre, Charlie Alfa Tango. Autorizado o ingresso, táxi estacionado até Aerostar, Charlie Alfa Tango. Romeu, Golf, prossiga. Gente, aguarde um minuto, cobra por gentileza, Romeu, Golf. Bem-vindo, 12, voo 2008. Tem a lógica autorizado, tem o tempo de voo? A Livrar está assinando a frequência livre. Boa tarde. Boa tarde. Sim, chama 964, reporte contabilizado. Batalha 2230, autorizado táxi até o ponto de espera da pista 90, via Pátio 1, táxi à Índia, no ponto de espera chame torre 198.95, corrigindo 198.6, o ajuste no 092, um bom voo. Gente, Guardião 08, ele mantém a pista no 7. Confirme a radial ideal de saída. 95, a preferência seria decolagem da 197 com curva esquerda no perfil da saída Momo, radial 320. Saída Arma, posição radial 259. Autorizado então o grupo do Lu, Sierra November, Juliette, Foxtrot ao destino, via rota do plano de voo, nível 220. Perfil de saída Arbor, Uno, após direto destino em coordenação com a torre, 118, corrigindo 119 decimal 1. Em coordenação com o controle Salvador em 119 decimal 8 e o transponder 5571. Decolagem da pista 17, primeira curva direita. Contra o controle de controle na frequência 118, decimal 60. 1800, vou lá, repara. Voo 2008, reduzir velocidade para 1809, desça para 2000 pés, ajuste no RS 0012, livre procedimento, reporta quando estabilizado. Estimativo, é 2000, estimativo estabilizado, reduzindo. Decimal 9, corrigindo 1108, decimal 6, dúzia, o ajuste no 0012, bom voo. É o voo 964 na LS, X-ray da 10. Ok, gente, voo 964. Continue a aproximação, aguarde a autorização de pouso. Aguarde a autorização de pouso, voo 964. Já tá chovendo aí no final? É, tá chovendo aqui no externo aqui agora. Ok, gente. O meu voo, fui pressionar, reposto para iniciar o táxi. Voo 964, pouso autorizado, piscina 0, vento 1, 00 graus, 089. Ok, livre pouso, voo 964. Apenas para informação, entre marcador externo e posição do, nós estamos a presença de um TCU com uma chuva bastante forte. Obrigado pela informação. Foi Salvador, Guardião, boa tarde. Guardião 08, decola no PC da Cora Mano Brava. Guardião 08, contato radar na decolagem, saída coral no Bravo, autorizado ascensão para uma centena sem restrições, direto coral. Uma centena sem restrições, direto coral, da presente o Guardião 08. Papapá Mike, Vitor, Alfa, prosseguir. Decolou de Serra, India, Índia, destino Serra, Bravo, Serra, Vitor, para sobrevoo em Salvador. Receptor BR 324, para sobrevoo na altura de Pirajá, interferido operacional, alocado 0155, Mike, Vitor, Alfa. Gente, contém assim 500 pés, ajuste na 02, na escuta do controle, sujeito ao tráfego, Mike, Vitor, Alfa. Escuta, Alfa. Salvador, 08, Rumo 885, ciente, oceano de identificação, voe Bonfi para interceptar a chegada Bonfi, desça e mantenha o nível de voo 050. Voo 2008, completa com a torre em 198, decimal 60. 8, bem obrigado, boa tarde. Padrão, voo 2008, 3 milhas para o inferno. Voo 2008, continue a aproximação, aguarde pista livre, ajuste na 0 no 2. Continuando aguardando livre com o PINI 12, voo 2008. Zona 964, salva 107, libera a direita, já está com o seu foco pro ati, chame o solo em 1, 2, 1, décima 1. Direita na nossa sala 2, 1, 1, gol, 1, 9, 6, 4. Romeu, Romeu Golf, reporta na taxi, papai, ajuste na 0, no 2. Amanteu, Valéria. Área do 2230, vento 1 a 00 graus, 08 nós, decolagem autorizada. Teve decolagem, passeio 2230. 64, boa tarde, táxi Alfa Juliette, portão 10. Alfa Juliette, para 10, vou para 964. Até o 050. Parado. Gol 2008, livre pouso, pista na 0, vento 1, 0 graus, 0 9 mais. Livre pouso, 910, gol 2008. Passaré 2230, decolada 59, chama o controle, Salvador 1119, décimo 8. 19822230. Boa tarde, passaré 2230. Passaré 2230, boa tarde, contato radar na decolagem, saída Raburuno, sob sem restrições para nível 180. Sem restrições, 180, 2230. A marca de calor de Paris, se escuta. Ciência.

aeronave. Controle passageiro 2230. Confirma para o controle. Continua 2230, necessita desvio à esquerda para o A250 para evitar formações e após, se ele puder autorizar a gente coordenar junto a Recife projeto de conquista, ideal seria 260. Gente, por quantas milhas você vai lançar na proa 250, confirma? Afirmativo, umas 5 milhas só, senhorita. Seja. 85, você diz agora para pelo, para estar com a massagem do som. Obrigado, vou na coroa de pelo, 185.